Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou antigo. Cambada, e aí bando de puto, esse é o TPM Cast, eu começo aqui com as minhas veteranas, Estela Lira, se apresente, por favor. Eu, Chapolin Colorado, e Kelly não vai contar, eu não vou contar nada, sem piadinha, pelo amor de Deus, tô aqui com as minhas convidadas também, Carol, por favor, Carol, se apresente. Oi, gente. Não sei o que Fica falar, sua. Né? Porque sou virgem dessa coisa. Fala a sua idade, o que você faz. Ai, que coisa feia. Minha idade já vai perguntando assim. Então tá, vou falar minha idade. Eu tenho 15 anos. Não, mentira. Ela tem 15 anos no chat da UOL. Eita. É tipo isso. Eu tenho 25 anos. Sou fotógrafa, né? Agora trabalho só com isso. Vou ser mamãe daqui a alguns meses. Filhinha! Que linda! Passei TPM há 7 meses. Isso! Eu acho que essa é a melhor parte, mas os hormônios ficam a flor da pele. Não sei se vocês estão livres, porque é muito choro, muita risada e muito estresse. Então só não sangra, né? É. E também a nossa convidada Tati Pimenta. Aí, galera, tô aqui com as minhas maravilhosas Kel, a Lu, a Sally, nesse primeiro TPM Cast. E né, quem manda ela porra de Asgard sou eu. Pra quem não sabe, a Tati é a mulher do Odin. E os dois juntos. A própria, amor. E os dois juntos têm um blog, um site muito maneiro, que é o Odin com Pimenta. Tem vídeo, tem matéria, tem um monte de coisa maneira. Vai estar aí no link no post pra você acessar e curtir o mundo de Asgard, onde quem manda é a Tati. Não é o Odin. Lá em Asgard, onde comem, manda tiro. Onde eles comem muito hambúrguer, batata frita e cervejas de trigo. Eles não comem. Nós estamos aqui reunidas hoje, então, para tratar de um tema que afeta muito nós mulheres, que a gente deu o nome carinhoso de True Colors. A gente vai falar do paradoxo que tem entre a real beleza e aquilo que a gente considera defeito, né? Que muitas vezes não é um defeito. A gente sabe que uma pinta, por exemplo, pode virar um grande problema para alguém, né? E muitas vezes essa mesma coisa que aquela pessoa odeia, outra pessoa que a olha, ama. Então a gente tá aqui hoje para discutir um pouquinho dessa diversidade de opiniões, né? E falar sobre a real beleza, que a gente sabe que vai muito além de um estereótipo. Sim, de um padrão, né? O complicado é que, assim, desde criança a gente já é bombardeado com a mídia falando como a gente tem que ser, como é que tem que ser o nosso cabelo, medida de roupa, só, né? A nossa época ainda, eu acho que todas nós estamos aí de 20 pra frente, né? A nossa época ainda, gente, eu acho que não era tanto. Existia a Barbie, mas a Barbie era aquela coisa de gente mais rica, né? Não tinha ainda aquele jeitão moleque, menina vestir shortão, tinha tudo isso daí, cara. Agora pensa só. Também, né? E isso, é, agora pensa essas crianças assim de hoje, as meninas todas padronizadas, cara, e isso você vê claramente na rua. Você vê um grupo saindo do colégio, você consegue distinguir uma da outra? Não. Não, é igual. Não, porque é um padrão, assim, tem uma filhada minha, ela tá com 17 anos, ela tinha o cabelo cacheado, lindo, lindo, lindo, e eu lembro até hoje, o primeiro dia que ela fez chapinha no cabelo, nada contra quem faz chapinha, entendo-me bem, mas, gente, ela não sai de casa sem chapinha pra nada, nem pra ir ali fora no portão. sem chapinha, sem maquiagem, sem nada. E ela só tem 17 anos. Eu acho que tem, assim, graus, porque tem coisas que realmente nos incomodam. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, né? Nada mais justo. É, eu tinha culote. Sim, eu era mais gordinha e eu tinha culote. Eu acho que muitos homens, aliás, a maioria dos homens não tem ideia do que é um culote, gente. Juro pra vocês, se você chegar num homem e falar culote, ele vai falar do que você está falando. É, ele não sabe. Verdadezinho, né? Pra ele, o culote é a bunda, você entendeu? Uhum. O culote, ele faz parte da bunda. Uhum. E não é... Então, assim, eu tive por muitos anos esse complexo enorme de culote e a calça que cabia na coxa, ficava larga na cintura e, olha, era um, assim, um escândalo. E, às vezes, eu ia provar a calça, provava 15 calças, conseguia ficar com uma, sabe? E eu saía da loja, assim, chorando, porque eu ainda não tinha gostado daquela calça que tinha, mas aquela tinha entrado, sabe? E todo mundo falava, nossa, mas culote é lindo, porque te dá curva, te dá um quadril grande, é, deixa o corpo violão, não sei o quê. E, gente, eu queria as minhas pernas, assim, retas, sabe? Tipo, varapau, varapau. É, eu queria as sabe? É... aquelas pernas grossas. Não, mas é sempre assim, a gente não gosta do que a gente tem e que é o que os outros têm, né? Tipo, é, a grama do vizinho é mais verde. É, sempre é mais verde. Sempre mais verde. A Luana queria ter aquela perna de alicatinho, sabe? Que a pessoa fecha a perna e ainda fica o buraquinho no meio. Ai, ó. E isso agora... suscita o questionamento. Por exemplo, se você não tivesse um exemplo de varapau nas revistas, se isso não fosse o padrão, você magra com aquela perna longilínea, você realmente... Será que você ia olhar pra você no espelho, assim, olhar assim pro seu corpo e achar aquilo ruim? Se não tivesse um paradigma pra seguir? Exato, né? Por isso que eu falo, uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que a gente quer, a gente entra num questionamento muito violento, porque por várias vezes eu me questionei e falei, pô, mas eu não sou as minhas pernas, eu não sou o meu culote, eu não sou a minha barriga, eu sou um composto de tudo, e muito além do físico vem eu, que corpo qualquer um consegue ser. Agora, ter uma personalidade e tal é difícil, né? E eu comecei a pensar muito sobre isso lá com os meus 24, 25 anos. Eu não sei se eu comecei isso tardiamente, né? Mas eu me importava muito, sim, com a minha imagem. Apesar, eu era mais gordinha. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a parar de me importar muito com isso, foi quando, assim, eu me adequei do jeito que eu gostaria de ser. But I see your true colors shining through. Então, eu queria questionar aqui a nossa amiga Sally, porque, ao contrário de mim, de ter essas pernas grossas, aquelas que rasga a calça no meio, sabe? Uhum. Que conforme você vai andando, a perna vai roçando, vai rasgando, dá um nervoso, aquele negócio é do diabo, meu. Não é de Deus aquilo, por que fazem isso com a gente? Eu queria perguntar pra Sally, então, como é que foi a vivência dela... Porque eu sei que a Célia, ela é magrinha e tem as perninhas varapau do jeito que eu queria ter. A Célia então, tem corpinho de modelo de revista, capricha, essas paradas mesmo. Princesa, a Célia é princesa. Nem tanto. Então, assim, na verdade, eu nunca me importei muito, assim, com esse negócio de padrão. Eu sou uma exceção, porque vocês falaram aí que, ah, quem não se olha no espelho tem um defeitinho, mas eu nunca me importei com isso, não. Ou pelo menos não queria me importar e acabei não me importando. Mas hoje em dia, assim, a única coisa assim, que eu me sinto mal, assim, de verdade, é em questão da minha magreza, que é muita, gente. Muito, tipo, muito. E eu sou pequena, e aí fica pior. Mãozinha pequena, e tudo pequenininho. Mas, assim, se uma pessoa chega e fala assim, ah, tu tá muito magro, blá, blá, blá, blá, blá, blá, eu não me importo. Eu sei, eu tenho consciência de que eu tô magra, então não precisa vir outra pessoa falar pra mim. Eu vejo, assim, a Luanda mesmo, altos PVT com a Luanda falando que não tá se sentindo bem com o corpo dela. Eu dou logo um chá de vergonha na cara dela e falo que não é assim, o corpo dela tá bom. Gente, não tem coisa pior do que ser magrela, assim, magrela. Eu digo isso porque eu vivo isso. Faço brincadeirinha e tal, já tô andando na rua, começa a ventar, eu finjo que o vento vai me carregar, porque eu levo tudo no bom humor. Mas é complicado, você vai vestir uma roupa, a roupa não serve você, é pequena. É, eu uso roupa de menina de 13 anos. Você vai naquelas lojas e pede tamanho 16, né? Aí a pessoa vem atrás de 16 de mulher. Eu, não, é de criança. Aí você vai encontrar com a Sally. Você vai encontrar com a Sally ela com a camiseta da Hello Kitty, da Lilica Repirica. Oh, mas isso é legal. Agora que o pessoal parece que tocou, que não existe um padrão de roupa pra fazer, estão fazendo vários modelos de roupa, e agora eu tô encontrando roupas adultas pra mim, mas antes eu utilizava só calça de criança, utilizava só blusa de criança. Nossa, então acho que a gente nasceu no estado contrário, porque o que acontecia comigo era que eu ia experimentar as calças, tinha bunda de mosquito, gente, por que que eles fazem a calça sem bunda? Aí eu pé. Eu juro, eu chegava na coxa? Não, a Luanda tá falando que não encontrava calça. Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, meu. Porque eu tenho uma bunda do tamanho do planeta. Eu ia encontrar a calça? Gente, mas isso não, de ter muita bunda é legal, só pra vocês saberem, assim. Aí, né? Então, é legal até você experimentar a roupa. Não, mas aí agora tem roupa. Aqui na nossa época realmente era mais difícil a gente comprar roupa, porque era caro também comprar uma roupa. Pelo menos pra verdade. Mim, não era assim, rotineiro. Você, era Natal. Fiz um ano, é. C&A, vou mencionar o nome de loja, Dani. C&A faz nós. Roupa pra mulher alta pra cacete e magra pra cacete, modelo europeu. Que porra é essa, meu irmão? Eles acham que estão onde? Tipo, é Brasil. Mas Brasil é a mulher mais baixa e com um corpo mais variadinho, geralmente com mais bunda, essas coisas. Então, quem aqui que tem, sei lá, mulher? A maior parte das mulheres daqui não tem 1,80m e manequim, sei lá, 40, sabe? Ou, não, sei lá, manequim 16, todo mundo. Isso que é fogo, entendeu? Você fica inconformado com esse tipo de coisa. Por isso que você pode sair lá na frente da loja C&A e falar que porra é essa? Eu não acredito que uma loja desse tamanho tem uma porra de uma calça pra mim. Você fica maluco. Vai parecer bem clichêzinho o que eu vou falar agora, mas desde de sempre eu nunca fui de comprar roupa em nenhum tipo de loja certa, assim, tipo, qualquer loja que eu entrasse, assim, qualquer loja. Não importa se era R$10 a roupa ou não, eu entrava, provava, gostava, levava. Não tava muito ligando pra isso, não. E ainda mais agora, que não é tudo que serve, né? Se você tá reclamando de peso, chega um momento da sua vida que você põe calça e não serve. Então aí eu acabei acostumando a usar calça, aquelas calças larguinhas, calças pantalonas e etc, etc. E aí tem uma loja aqui em Mogi, a gente não tem muito esse problema, mas graças a Deus, mas tem umas lojinhas que vendem roupas que são baratas e serve na mulher, é pra mulher de verdade, né? Roupa pra mulher, não roupa pra modelo. E... eu acho que o interior é um pouco mais complicado. Eu acho que pra mim, pra gente aqui, seria no caso meu e da Estela, né? A gente não tem muita opção, muita variedade. Vamos supor assim, na cidade que eu moro hoje, vamos colocar que tem 7 lojas de roupa. Só que as 7 lojas de roupa compram no mesmo fornecedor. Então você não tem uma variedade muito grande. E eu sofro muito porque, pô, a moda agora é a estampa de não sei da onde. Aí tudo, absolutamente tudo que você vê é estampado. Porque, não, tipo, é verdade. É muito escroto. Tipo, é como se todo mundo tivesse que ter o mesmo gosto. Assim. As propagandas falam, seja você mesmo, se liberte e tal. Mas as roupas são todas iguais. Então, mas esse é um vício feminino, gente. Porque se a loja tem, é porque a guria vai lá e compra. Porque assim, tem roupa minha que eu uso, tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, onde você comprou essa camisa? Eu, cara, no brechó. E aquela roupa super antiga que eu não joguei fora, assim, sabe? Deixei lá bonitinha, reformulei, uso, tô nem aí. Luanda, eu vou te pedir licença, que eu sei que a Luanda hoje é o host, mas eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. Eu quero saber de vocês, quando foi, assim, com qual idade, que vocês começaram a perceber que a influência na moda, assim, vocês começaram a perceber uma cobrança das outras pessoas pra você se vestir de certa forma, pra você ser de certo jeito, ou se vocês simplesmente não notaram, se vocês não ligaram? Ah, eu tenho essa resposta agora. Posso ser a primeira? Pode. Tá, ó. Eu vou explicar pro, assim, bem geralzão. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu pesava 80 quilos. Então, chegou um professor meu da oitava série, me lembro até hoje, assim, e ele falou assim pra mim, porque eu me dava super bem, eu tinha super amigos, Somente um grupo poderá enfrentar essa ameaça intergaláctica. Os Super Amigos! Sempre fui aquela... A amiga, sabe? Eu sempre fui a amiga que todo mundo ia na casa, contava as coisas, na hora que precisava mentir pros pais e tava com problema, e os outros ligavam, passava horas no telefone. Eu sempre fui essa pessoa. Então ele chegou em mim e falou assim, Luanda, você não se percebe... Juro pra vocês, ele me falou desse jeito, assim, ó, papo reto, sabe qual é? Ele falou assim, Luanda, você não se percebe diferente das suas amigas? E minhas amigas eram aquelas top, sabe? Aquelas top, assim, as meninas cobiçadas da escola. Eu acho que é porque elas não tinham ninguém que elas confiassem de verdade. Então elas escolhiam a feia. Isso acontece muito, gente, até hoje, tá? Escolhiam a feia porque... Comigo aconteceu também. Eu era a escolhida feia. A feia não tem o motivo dela, assim, ser sua amiga, sabe? Tipo, ela... A feia, ela quer mais se afastar, ficar no cantinho dela ali e tudo mais, né? E não compete também com elas, né? Isso. Não tem competição. Aí... Imagina só, competição de quer mais ser. Ah, eu sou mais ser que criança de né? E esse professor chegou pra mim e falou assim, Luanda, você não percebe que você tem uma diferença enorme com as suas amigas? E eu falei, não. Na maior inocência, sabe qual é? Tipo, eu era inocente, gente. Inocência de criança mesmo, sabe? De não ter aquela mentalidade aberta pra isso. Ele falou assim, ó, você tá chegando numa idade muito importante na sua vida, que você vai desabrochar. Suas amigas vão começar a paquerar. Nossa, e assim... Mas que professor filho da puta? Desculpa te interromper. Eu não sei se ele foi filha da puta ou não, Kel. Você sabe por quê? Porque depois que ele teve um papo assim comigo, mas ele me chamava de chão de estrela. Porque eu pintava as unhas de preto e com glitter, até hoje eu faço isso. Vocês podem ver isso desde os meus 14 anos. Então ficava a unha bem colorida, sabe? E ele falava pra mim, chão de estrela, você não se percebe diferente? Ele falou, eu tenho receio que na hora que as suas amigas começarem nesse processo de paquera, tudo, você se sinta menos. E você não é menos. É isso que ele quis me dizer, entendeu? Uhum. E que ele queria que, tipo que eu... Dando um toque, né? Pra não ficar pra trás, não sofrer até bullying, essas coisas do tipo. Entendeu? Ele viu que isso iria acontecer. Porque se tivesse persistido nesse modo, assim, ia acontecer isso. Eu ia sofrer muito bullying, entendeu? E sofre mesmo. E daí foi quando eu cheguei em casa, chorei aquele dia que nem uma condenada, sabe? Cheguei na minha casa e falei pra minha mãe isso. Aí minha mãe falou assim, mas filha, você tá realmente bem acima do peso, não é normal uma criança da sua idade usar tal número de... Mas ela falou numa boa, sabe? Conversa, assim, de amigo. Uhum. E daí ela falou assim pra mim, se você quiser emagrecer... Eu te ajudo. E daí a gente começou a fazer regime. Ela fez regime junto comigo. Então, a minha mãe, assim, pra mim, eu chegar, ah, eu choro, viu? Eu sou idiota. Ah, a minha não mãe chora. É. Não, é emoção, né? A minha mãe, pra mim, é muito foda, porque, assim, eu emagreci 20 quilos com 14 anos e eu acho que é uma superação que é difícil encontrar, né? As professoras vinham perguntar pra minha mãe se eu tava sofrendo daquele negócio. Era moda aquela época, né? Como que é que chamava lá? Que você... Anorexia? É, bulimia, anorexia, bulimia. Que tinha, passava na novela aquela época, né? E elas vinham perguntar pra minha mãe. E a minha mãe falava, não, eu tô seguindo com ela junto, regime, né? Levo ela pra fazer exame. E graças à minha mãe, assim, eu me adaptei a isso. Não que eu ache que minha vida ia ser, tipo, infeliz se eu tivesse sido gordinha, mas eu acho que, assim, eu me sinto bem hoje, entendeu? Então, pra mim, foi um marco. Foi quando eu vi que o meio externo influenciava o que ia ser de mim, sabe? Como eu iria me sentir, na onde eu iria me adaptar, né? Ainda bem que você teve a ajuda da sua mãe, lembrando também que você teve a ajuda de profissionais, né? Você foi no médico, foi isso? Pra fazer esse processo, porque é complicado demais. Eu mesma falo por mim, porque vou responder já a questão. Porque a minha consciência veio justamente disso, de eu ser, estar acima do peso. E aí, de repente, de uma hora pra outra, quinta série, assim, a galera começa a ficar, não sei o que, pá. E a minha mente, sabe, eu tava no meu mundo, eu gostava de ler, ficava lá, sentava e lia. E, tipo, você vê as pessoas ficando e você fala, caraca, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo ao meu redor, assim? Até que um determinado momento, um menino virou pra mim e falou assim, ah, você não fica com ninguém porque você é gorda. Eu falei, porra, mano, como assim? Eu não fico com ninguém porque eu não quero. E não porque eu sou gorda. Mas aí, depois de um determinado tempo, você começa a ver, tipo, porra, será que é isso? Porque eu não tava interessada. Mas aí, a partir do momento que você se interessa e você percebe que a sua aparência, ela é mais importante do que aquilo que você... Eu tava sempre no meio da galera. Eu falo por mim, por questão de aparência, porque eu não, nunca liguei pra aparência. Se você pegar uma foto minha até, sei lá, os 14 anos, eu andava descabelada. Usava a blusa do colégio e, tipo, era sempre uma manga pra baixo, sabe? Eu era mega menino, sabe? Eu era um molequinho. Eu gostava de brincar com os moleques, jogava bola, jogava vôlei. E eu era amiga, como acho que aconteceu com a maioria da galera. Eu era amiga feia, sabe? Aí, de repente, você para e pensa assim, porra, meu, minha amiga tá recebendo cartinha, chocolate, pá... Mano, eu quero chocolate, cabeça de gordo. Por que, né? Que eu tô? Por eu que quero que eu tô chocolate? Recebendo um abacaxi podre na beira da minha casa enquanto eu deveria estar recebendo uma rosa, né? No portão de casa, assim, né? Ai, gente, eu vou chorar. Aconteceu isso com a minha amiga, gente. Juro pra vocês, ela recebeu um abacaxi podre na porta de casa. Quem que foi a mente maldosa que fez isso? Meu Deus. Eu nunca cheguei juro. Nesse nível. Meu Deus, isso é um bullying muito agressivo. Eu nunca cheguei nesse nível de receber um abacaxi podre. Na verdade, nossa, daí pra receber sangue de porco na cabeça, né, é um passo. Carrie é estranho. Que pariu. Carrie é estranha. Carrie é estranha, é o filme da minha vida. É o filme da minha vida. Mentira. Eu não sou possuída pelo demônio, nunca matei ninguém e nem ninguém na escola. Mas, e nunca recebi sangue de porco na cabeça. E não tem telecinese, né? Que é a parte melhor. É, eu tivesse, tudo isso valia pela telecinese, cara. Mas eu acho que é muito. Mas a Kel fez quase igual a Carrie quando menstruou a primeira vez. É verdade. Isso, gente. Eu tô sacando, vai. Ainda bem que eu não tava na escola, né? Vamos queimar esse vestido e rezar juntas. Ai. Mas isso aí, quem não ouviu o piloto do TPM Cash, vai lá e ouve, porque a gente contou as nossas histórias sobre a primeira vez que a gente menstruou. Mas enfim, você vai, com o passar do tempo, você vai percebendo. Você começa a criar consciência de que as pessoas são as pessoas e aquilo que você é a sua verdade. E é o que você precisa pra viver. E não necessariamente alguém te apontar e falar que você é baixo, você é alto, você é aquilo, você é isso. Cara, as pessoas, elas nunca vão estar satisfeitas. Eu sempre vou olhar pra você e elas vão achar um defeito em você. Não importa o que você tá fazendo. Se você tá fazendo... Exatamente. Não importa. Mas sempre apareceu infeliz pra falar merda. Posso responder agora a pergunta? Pode. Sim. É, a Kel, ela colocou bem assim, certinho, bem resumido o que eu ia falar, a minha resposta que eu ia dar. Porque eu, quando eu era pequena, eu já fui gordinha, aí fiquei magrinha. Só que assim, na época que eu era gordinha, o pessoal apontava. E o pior é que, além de eu ser gordinha, eu tenho uma orelhinha de abaninho. E aí a galera apontava mesmo. Tipo, quando eu era gordinha, eu era o Dumbo. O Dumbo. Já te falaram uma coisa? Caramba. Gente, olha, não é maldade, mas eu dou risada até hoje. Orelha de bater bolo. Quem inventou isso? Nossa, orelha de bater bolo. Vocês nunca ouviram? Orelha de bater bolo. Bolo é legal. Eu não conheço essa pessoa, não. Oh, eu rio, mas não é de maldade, gente. É tipo, além de ser chamada de gordinha, eu era chamada de abano, de Dumbo. Agora que eu tô magra, o pessoal me chama de antena de rádio, de TV, de TV a cabo, de internet. Nossa. Para pau. Tipo, até hoje, o pessoal me chama assim. É o Lívia Palito. É, tantos apelidos. E o detalhe. Eu sofria por ser gordinha, orelhuda e baixinha. era chaveirinho, toquinho de amarrar formiga, pouca sombra. Pouca sombra. Pouca sombra, pouca sombra demais. Demais, não, né? Caramba. Emagreci e continuo sofrendo, esqueleto humano, várias coisas, assim. Mas por eu ter amadurecido muito, muito nova... por N coisas, não dava bola pra isso. Claro, a gente fica chateado na hora, mas era algo que não mudava a minha vida, que tipo, ai, estão me chamando de gorda, eu vou emagrecer. Não, eu emagreci por causa do meu organismo mesmo. Mas, assim, não me chocava isso. Eu tava de boa na minha, ali no meu cantinho de boa, se alguém mexesse comigo e pegasse pesado, eu ia pegar pesado e arrastar a cara da pessoa no chão mesmo, mas tudo bem. Eu não aprovo violência. Isso é o Pará, minha gente. Isso é o Pará. E, tipo, questão de moda, essas coisas assim, eu nunca tive, digamos assim, atenção a isso, mas não quer dizer que eu não andava na moda, mas era uma coisa irrelevante, até porque minha mãe me veste até hoje, sério, gente. Então, é uma coisa que eu não ligo. Que beleza, hein? Porque, não veste colocando a roupa, mas... Ah, menina, veste essa roupa, para de vestir esse short e dizer essa blusa folgada. Ah, não, isso eu faço com a minha irmã até hoje também. Enfim. Então, eu nunca tive muito isso de... Mas, claro, eu vi, assim, que o pessoal seguia muito moda. E vocês vão rir agora, mas eu só percebi o quanto a moda influenciava alguém quando eu comecei a assistir Rebelde. E sou rebelde! Nossa! Então, né? Revelação romântica. Que é o uniforme de Rebelde. Né? A gente até tentou colocar como nosso uniforme no colégio, gente. Sério, quem você queria ser do Rebelde? Revela pra gente. Roberta! Até pintei meu cabelo de vermelho por causa da Roberta. Gente, pera, só fazendo um parênteses. Eu assistia antes dele aquele Coração a Mil por Hora, eu acho que era o nome. Vocês lembram disso? Nossa, só se ninguém lembrar. Era a mesma atriz, eu acho. A Mia, sabe? Era a mesma atriz lá, a Mia. Ana Ri lá. Cara, assisti aquele negócio. Já tinha um pouquinho de rebeldia também. Só pra resumir, eu acho que eu sou, como diz meu irmão, eu não sou desse planeta, porque eu nunca fui de ligar pra essas coisas. Eu sou muito de boa, eu sou comigo e pronto. Não importa o que o pessoal fala, não. Até porque da minha vida cuido eu, né? Então, pronto. Mas, assim, sempre vi amigas passarem por isso e tal. Sempre tentei levantar elas. Sempre até hoje, assim, família. Né, Luanda? Até hoje. A Célia mesmo que é essa mãe de formiga, eu amasso ela, né? Se ela tentar me levantar. Mas é isso. Ai, meu Deus. A minha resposta eu deixo assim pra galera... Esse pensamento de que não importa o que a pessoa fala, o sistema ele fala que a gente tem que ser magra, bonita, que nem modelos e usar tamanho 16, mas foda-se o sistema, quem paga a conta de vocês é vocês, e não o sistema, então... Boa. Turn down for what? Boa. Então, nossa, eu tive muitos problemas quando eu era criança. Vários tipos de zoeira eu sofri, mas eu acho que eu dava um contorno nisso, compensando em outras coisas, porque eu jogava bola, treinava futebol, então eu treinava com os meninos. Também, jogava... Isso dava uma compensada, porque eu não tinha vontade, não é que eu não tinha, eu não fui estimulada, né, a me cuidar no sentido de, eu tenho que ter a unha bonitinha, eu preciso estar sempre com lacinho no cabelo e com brinco. Então eu ia pra escola de uniforme todos os dias, então as pessoas ou achavam que eu era um menino, eu parecia tipo aquela menina da Malhação mesmo, assim, meio menina homem, assim. Eu era meio marrenta, tipo, pra compensar a zoeira que faziam comigo em todos os sentidos. Que eu pegava, assim, não que isso seja um preconceito, mas assim, as pessoas falavam que eu era lésbica, ela gosta de meninas, ela não gosta de meninos, porque eu andava muito com os meninos na escola. Ah, é porque o nariz dela é muito grande. Ah, é porque ela faz isso ou faz aquilo. Mas só que eu, como a nossa amiga acabou de dizer, eu era muito desligada disso, assim, sabe? Tipo, ah, vou ficar chorando por causa disso. Eu tenho, tipo, 1,71 de altura. Hein? Eu sempre sofri, por exemplo, pra arranjar namorado, porque normalmente são menores do que eu. Então, tipo, eu sempre me ferrei. Mas eu acho que o fato de eu sempre me ferrar, eu ficava pensando, pô, meu, mas se eu for ficar lá chorando todo dia, eu não vou fazer nada na minha vida, não vou sair mais de casa. Então eu levava muito numa boa isso. Mas a moda, assim, eu percebi que eu tinha que andar de acordo com a moda quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a dar aula com 18 anos, que as meninas que trabalhavam comigo ficavam, nossa, Carol, você não faz a unha? Nossa, Carol, você não faz uma escova no cabelo? Nossa, põe um salto. E aí, tipo, aquilo, a cobrança delas em cima de mim fez com que eu me sentisse mal a ponto de eu começar a andar daquele jeito, sabe? Tentar fazer aquilo, porque eu não faria nenhum tipo de plástica, mexesse com a minha saúde, que é no caso de estar um pouco acima do peso, ou muito abaixo do peso, ou sei lá, eu acho que eu faria. Mas, assim, uma coisa igual, tipo, ah, por que você não faz uma plástica no nariz? Ou por que você não põe silicone e tal? Eu não faria, porque estou contente do jeito que eu tô, sabe? Até porque, quem não conhece, a Carol tem um nariz muito charmoso, eu acho muito lindo. Nossa, gente, é enorme, parece um Pinóquio. Eu fui Pinóquio a vida inteira na escola. Mas deixa é eu ver um charme, qual a outra piada. Eu vi sua foto, você não é o Pinóquio nem aqui, nem na China. Passou, você é não, muito bonita. Preciso mandar outras fotos. Não, então, mas é que eu me acostumei também com isso, né? Que a minha mãe, quando eu chorava, que os meus irmãos falavam assim, que eu consumia todo o ar do ambiente. Eu sofria bullying dentro de casa, gente. Olha só que triste. A minha mãe falava assim, não fala assim, porque é tudo muito bonitinho. Eu, bonitinho, mãe? Olha a mãe das coisas. Bonitinho, você é muito sensível. Mas eu sempre, assim, nunca deixei... Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu nunca deixei de conseguir ficar com cara nenhum que eu queria. Porque o cara que eu quisesse, assim, eu ia conseguir. Ou, tipo, ir em algum lugar, participar de alguma coisa. É, só faltou eu, né? Então, eu, assim, me identifiquei muito com você, que é com a Lua. Porque quando eu era... criança, assim, eu fui engordando muito, muito. Então, na minha pré-adolescência, eu engordei demais. Eu era até um pouco ansiedade, mais gordinha do que a Luanda, né? Falou. E, assim, era ansiedade, era tudo, né? E a época que eu comecei a perceber, assim... Perceber não, importar, né? Uhum. Foi realmente na pré-adolescência, que eu via que as outras garotas, elas eram mais magras e tudo mais. E no meu caso, tem uma coisa a mais, assim. Pra quem diz que no Brasil não tem preconceito racial, é o cacete. Porque criança, quando quer, sabe ser muito maldosa. Então, já fui, sabe, já me xingar, namorada do Saci, ah, você quer um carvão. Não acredito. Tudo. Sem zoação. E aí, eu fiquei assim, caraca, sabe, eu era criança, não merecia isso, sabe. E aí, eu fui crescendo e engordando. Aí, entrei na adolescência muito, tinha a bochecha do Kiko, assim, pra vocês terem uma noção, era bem gordinha. E aí, junto o combo, né, negra... muito gordinha, eu tinha diastema, que é aquela separação nos dentes da frente. É tipo a Madonna, só que versão tipo pobre. Madonna. E o meu cabelo era ruim, então eu tentava fazer alguma coisa, mas nunca melhorava, sabe? Eu virava sempre um black power pequenininho. Então eu sofri bastante preconceito, bastante. Me zoaram muito, muito, assim. E só que aí o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de ler. Tem uma tia que ela é formada em letras, tudo, e ela sempre me incentivou a ler e tudo. Então eu meio que mergulhava na leitura, nos estudos. Eu me dedicava pra caramba, assim, desde o jardim eu me dedicava a estudar. E aí com essa meio que rejeição, assim, eu tinha amigos, tudo, mas o bullying também era chato, sabe, das pessoas que não eram minhas amigas. E então eu me dediquei assim, pra caramba, passava a noite estudando com 10 anos de idade, sabe, nem precisava me esforçar tanto, mas eu precisava, era ali que eu descarregava, era ali que eu distraía. Era a tua válvula de escape, né? Exato. E outra, eu pensava assim, eles podem falar o que quiser da minha aparência, mas ninguém vai questionar a minha inteligência. Sim. Então, é com verdade. O tempo, eu me tornei a aluna mais querida pelos professores, a mais inteligente, minhas notas passaram a ser as melhores da escola, sabe? Olha, a diretora me conhecia, ela, ai, Tatiane, tudo bem? É engraçado que eu tava... lembrando que eu ia na sala dos professores pra levar alguma coisa, eles sorriam, aí me convidavam pra entrar, e aí ficavam me bajulando, tudo. E aí eu pensei, cara, pelo menos aqui... O professor também gosta, né? O professor gosta. Exato. E eles viam, né, que às vezes que a gente ficava chateada, sobre essas coisas e tudo. E eles viam isso, sabe? E várias vezes eu recebi de professores elogios, falando assim, olha, não importa o que falem de você, mas o que você pensa de você. E aí, mas assim, mesmo assim, um dia eu falei, ah, chega, eu não quero mais ser assim, eu olho no espelho, não gosto do que eu tô vendo. Não porque os outros falam, mas porque eu tava me sentindo mal já. Eu tive problema de pressão, na adolescência eu tinha que tomar remédio pra pressão alta, eu tinha colesterol alto, eu tava com uma saúde de gente velha acabada, sabe? Aí um dia, caramba, eu conversando com a minha mãe, eu virei pra ela assim, do nada, eu falei, mãe, eu não vou morrer gorda. Aí ela me olhou assim... Ai, que dó! Chocada, tipo... Aí eu falei pra ela as coisas que eu passava, tudo. E ela também falou de quando ela era nova, que as pessoas sempre vão ser maldosas. E aí eu comecei a comer menos, andar bastante. Quando eu era pequena, meus pais sempre trabalhavam. Eu cuidava das minhas irmãs, então eu ia buscá-las a pé. E fiz e acontecia, eu fui conseguindo emagrecer. E aí depois eu pus aparelho, eu mudei o meu cabelo... Até eu me olhar no espelho e falar, não, o que eu sou por dentro tá refletindo o que eu sou por fora. O que eu quero ser. Não porque alguém mandou eu ser ou que me zoaram demais por isso. Mas porque eu quis ser assim, entendeu? E tanto que minha saúde melhorou nesse sentido e tudo. E até caras que não olhariam pra mim antes começaram a olhar. Mas eu não conseguia ver assim, ah, legal, agora eu posso dar o troco. Da ou a beleza, forma, agora beleza, agora eu posso ficar com o cara que eu quiser. Eu desprezava eles, porque eles tinham que ter gostado de mim quando eu era daquele outro jeito também, pô. Eu mudei só por fora, por dentro eu sou a mesma menina estudiosa, esforçada, que ajudava os pais, o cacete. Pensei, meu, se vocês não podem me dar valor assim, então vocês não vão me dar valor at all. Aí, o episódio, um dos mais tristes nesse sentido, foi... Eu era novinha, eu não lembro a série que eu tava ainda, mas era já essa série que vocês estavam falando de começar namoro, essas paradas. E eu me interessei muito por um garoto, loirinho, alto, assim. E aí, eu encafifei na cabeça que eu ia dar uma caixa de bombom pra ele. Nossa, idiota, eu me arrependo até hoje. Aí... Eu gastei a minha mesada pra comprar aquela merda, pra embrulhar aquela porcaria. E aí eu ensaiei vários jeitos discursos de falar. Aí um dia eu peguei, levei e falei, é hoje. Hoje eu vou entregar, eu vou falar pra ele que eu gosto dele. Eu ainda tava na época de transição, ainda não tinha emagrecido e tal. Tava no caminho. Aí eu esperei todo mundo sair da sala e consegui pedir pra um amigo entregar um bilhete pra ele. Aí beleza. Aí o menino esperou. Aí o pessoal saiu. E aí eu peguei e falei, oi, fulano. Ele, oi, tudo bem? Eu falei, ah, eu só queria te entregar essa caixa de bombom, não sei o quê. Eu te acho muito bonito. Falando as coisas assim, né? E ele olhando pra mim assim, meio sem graça e tal. Aí ele, ah, obrigada. E aí eu fiquei super feliz, né? Aí tinha umas colegas minhas na lado de fora, eu saí toda contente. Aí elas, ah, você conseguiu? Eu falei, consegui, não sei o quê. Passou o tempo, acho que foi um dia, dois dias. Aí esse amigo que entregou o bilhete, ele falou, eu falei, e aí, né, fulano, como foi? Ele falou de mim e tal, aí ele falou, eu não vou te contar não, senão você vai ficar muito triste. Nossa, aí eu disse, eu já fiz senhora. Cara de velório, né? Conta, porque eu já tô preparada. Aí eu peguei e falei, não, pode... Chance de dar merda, capitão. E aí nisso, meu coração já murchou, assim, e aí eu falei, não, pode falar que é melhor, porque aí qualquer coisa eu já esqueço ele de vez, né? Aí ele pegou e falou assim, beleza, Tati, eu vou falar pra você. Aí ele falou assim que nunca vai se interessar por você, eu vou usar as palavras dele, eu não vou ficar com aquela neguinha. Nossa, mano. Ela é mó feia, ela é a menina mais feia da sala, e eu nem vou comer isso aqui, e jogou a caixa de bombom fora. Eu não posso mensurar pra vocês o estado que eu fiquei. Eu não vou nem falar o estado que eu tô agora, porque eu já vou sair um choro, eu tô chorando, de verdade. Mano, nossa, filho foi, da puta! Foi do nível... Foi do nível de eu perder o chão, ficar mal, da professora me tirar da sala, me levar pro banheiro pra chorar. E, gente, eu chorei. Aqui fica a cena de filme, né? Que a gente chorei. Nunca acontece mesmo, mas... Não, exato, é sabe? Aconteceu igual, assim, eu falei, meu Deus, que mico e tal. Chorei pra professora, me acalmei aí na sala. Aí que eu vi que... Eu tinha amigos, sabe? Porque o meu primo, na época, tava na sala, estudava comigo. Ele e esse menino que me contou e outros meninos queriam bater no moleque. Não, a gente queria se apanhar mesmo. que esse escroto, as meninas viraram, a sala inteira virou as costas, a professora que me consolou também ficou muito chateada, foi num nível que ele veio falar comigo, assim, eu congelei uns dias depois, e aí ele me pediu desculpa, sabe, foi nesse nível, ele falou assim, eu não devia ter falado de você assim, você é uma boa pessoa, e não sei o que lá, falou, mas estrago já não tinha sido feito, sabe? Né, cara? Não adiantava, eu chorei pra minha mãe, assim, eu chorei, eu falei, mãe, por quê? Por que que eu passei por isso? Ela, minha filha, você foi corajosa, pelo menos você se livrou disso, ele não servia pra você, não... eu sempre tive esse negócio, eu sempre fui muito cagona, mas uma hora eu ia, e eu me ferrei muito, muitas vezes, mas de todas as vezes, essa foi a que mais doeu, porque eu pensei, caramba, ele xingou o que eu sou, entendeu? Eu não posso fazer uma operação e mudar de cor, e eu nunca faria isso por ele, nem por ninguém, sabe? Lógico. Aí foi aí que eu liguei o foda-se mesmo, falei assim, ah, agora vai ser eu primeiro e depois qualquer outra pessoa. Mas e aí eu consegui mudar, assim, mas por mim, porque eu falei, eu nunca mais vou passar por isso de novo, nunca mais. Ah, mas isso é uma regra ótima, né? Sim. Eu acho que quem se encontra, assim, que é aquela regra de eu gostar de você primeiro pra depois e gostar da outra pessoa, a melhor coisa que existe no mundo, eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que essas experiências ruins que a gente passa, elas servem muito pra gente pra isso também. Uhum. Porque a gente quebra a cara, é aquele ditado, até um tropeço te leva pra frente. Esse tipo de coisa é ruim, te machuca pra caralho, mas te libera de uma fase pra você seguir a sua vida e criar coisas novas e partir pra outros sentimentos. Pode crer, é verdade. Tudo que a gente vive, independente se é bom ou ruim, vai acrescentar o seu caráter. E de tudo você pode tirar algo bom pra você levar pra sua vida. Pô, a Tati. Ah, poderia ter sido pior, poderia ter namorado ele, poderia ter sofrido mais com isso, porque o fim teria sido pior. Então, assim, tá melhor. É sempre bom a gente pensar nisso, sabe? Tipo, de tudo que é ruim, a gente sempre pode tirar uma coisa boa. Uma não, várias. Sim, exato. É, eu vou imitar a Kel agora e aquele ditado, né? O que não te mata, te deixa mais forte. É. E por essas e outras que a gente passou, nós não seríamos as mulheres que nós somos hoje se nós não tivéssemos passado pelo bom e pelo ruim que a gente já passou. Meu, história de superação de todo mundo hoje, muito lindo. Vocês estão de parabéns e isso me leva a outro ponto do cast que eu gostaria de falar. Nós falamos muito de como nós nos víamos, nós nos vemos hoje, mas eu queria falar sobre como seria assim que as outras pessoas nos enxergam. Por exemplo, eu vou propor aqui uma brincadeira super bacana que eu acho que todo mundo vai topar. Então, eu agora quero falar como eu vejo a Sally. Se vocês me permitem, opa. Então cada um vai falando. Legal, legal. Vai chorando. Aquilo que vê na outra. Então tá no cast certo. eu vou começar aqui falando então o que eu vejo da Sally. Eu vejo muito além do que ela é fisicamente, muito além do que o toquinho de amarrar formiga. Ela é uma pessoa muito grande num corpinho pequeno. Às vezes eu não sei como que dá conta de caber, assim. É uma pessoa extremamente corajosa. Ela é uma pessoa muito compreensiva e muito verdadeira, do tipo que fala o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer, mas depois ela vem e te pede ainda desculpa por ela estar sendo verdadeira. Ela traz muitos momentos de reflexão pra mim. Então, hoje eu enxergo a Sally não pelo corpo que ela tem, não pela cara, assim, vamos dizer, né, pelo visual ou pelas fotos do Facebook. Eu enxergo ela muito além disso. E, além disso, eu tenho outra coisa pra falar que é um pouco físico. Eu amo esses dentinhos tortos. Dentinhos tortos é muito amor, coração bundinha. Então, eu passo a bola pra outra pessoa. A gente vai fazendo esse jogo, então. Estela, ela começa a falar sobre uma das meninas... O que você pode falar? Só não chora. Não chora, sério. Eu poderia retribuir e falar da Luanda, né? Mas, assim, ela sabe que ela é bem especial pra mim. Mas aqui também tem uma pessoa que é muito... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Muito especial pra mim também. Que é a Kelly. Ai, meu Deus do céu. Maldita TPM. Que é a Kelly. Eu lembro quando eu escutei o pessoal lendo o primeiro e-mail da Kelly. Eu fiquei morrendo de raiva desse nome legal dela. Vai, conta. Muito legal. Fiquei com inveja mesmo. Eu fui contar pros outros o quanto eu fiquei com inveja desse nome. Mas enfim. Nossa senhora. no começo, eu sempre achei ela muito calada. Eu falava assim, eu pensava assim comigo, nossa, essa menina, ela deve ser muito complicada de conversar, porque ela não se abre. E aí foi quando eu e ela começamos a conversar, assim, com o PM, foi até na época que ela e o Fredinho começaram a se envolver, e eu ficava botando pilha pra ela. E assim, conversando com ela, eu vi como ela era foda. A Kelly era foda. Ela é o tipo de pessoa compreensível, é, cabeça no lugar e humilde. Ela tem uma humildade, nossa, fazia tempo que eu não vi uma pessoa tão humilde e ao mesmo tempo inocente. Não que ela é inocente, ah, vamos meter o pé na cara dela, ela é inocente. Mas certas coisas... É porque o pessoal já associa a inocente à tonta, sabe? Vamos fazer ela de trouxa, mas não é. Ela é muito esperta também. E ela é uma amigona. Nossa, ajuda sempre que pode. Escuta a gente, assim, e tenta dar conselho. E é sincera. Ela passou por poucas coisas na vida, mas tenta ajudar. E eu acho que a melhor amiga que a gente tem pra ter é essa que mesmo... não tendo experiência, ela tenta ajudar. E é isso, eu acho uma das pessoas mais humildes que eu já conheci há tanto tempo. Pela inocência dela, ela acaba sendo super humilde. E assim, a Kelly, ela tem uma luz, uma alegria que fazia muito tempo que eu não encontrava assim, alguém tão alegre e animado. E é isso, ela é uma coisinha fofinha que vai contar pra todo mundo. Agora vamos passar a bola da Kelly para falar de alguém. Eu acho justo a gente, nós três, depois que a gente acabar aqui, nós três falarmos das duas. E depois... Eu topo. Então, opa, legal. É nóis. Mas eu vou então falar da Lua. Da Lua. Vou falar da Luanda, que o apelido dela é Lua, e como o próprio apelido diz, ela é meio de Lua. Às vezes você vai falar com ela, ela tá bem, às vezes ela não tá. Mas mesmo assim, ela é muito sincera, sabe? O coração dela é exatamente aquilo que ele é. Ela não vai se fingir pra você que ela tá bem, que ela tá alegre, sendo que ela não tá. Ela é verdadeira, ela é transparente dentro daquilo que ela consegue ser, sabe? Dentro daquilo que é a verdade dela, a verdade do coração dela. Eu não sei, eu acho que ela, por mais que às vezes ela fique mal e tal, ela não percebe o quanto que ela é forte, sabe? A força que ela tem. Até a Lua, por mais distante que ela esteja da Terra, ela consegue movimentar as marés, sabe? Um poder que tem dentro dela. E ela não percebe, às vezes eu acho que ela não percebe. A Stella mesmo fala de quando ela tá carente, ela vai conversar, que a gente vai dar força pra ela, mas ela não precisa de força, ela simplesmente não precisa, porque ela tem uma força gigantesca dentro do coração dela, que às vezes ela esquece que tem. Eu acho que não tem nem o que falar fisicamente, porque a Luanda é linda, e ela sabe disso, quando ela quer... É mesmo! Quando ela quer divar like a Beyoncé, tá ligado? Ela sabe. Foi isso mesmo. Vai. Ela mexe o popô dela. Tá tocando Beyoncé agora. Todo mundo mexendo a bundinha agora. Todo mundo. Eu não tenho bunda. Não importa se você tem bunda, se você não tem, dance com a gente. Levante do sofá. Se você está no metrô, mexa. Dance no polidense do metrô. Mas vem pra saúde. Mentira, não faz. Mas... E se você tem umbigo, mexe um umbiguinho. Mas é como eu disse, a Luanda é uma pessoa muito forte, ela é muito sensível, ao mesmo tempo ela é muito forte, sabe? É meio controverso, mas fica sensível. Eu sou toda controversa, né, cara? Pior é que eu sei, muito obrigada pelas palavras, quase chorei aqui. Só não chorei porque eu sou uma diva, uma lady... E ladies, vai borrar minha maquiagem. You and me were meant to be walking free in harmony. Mas agora é a hora da gente fazer as nossas convidadas. As nossas convidadas chorarem. Porque a gente... Que a gente é ruim. Olha, olha. Se vocês não chorarem até agora, agora vocês vão chorar. Eu já chorei várias vezes. Mas porque esse é o objetivo. Depois a gente vai ter um forte pra vocês. Não! Bom, então eu vou começar primeiro falando da Carol. E por que não fazer a brincadeira de... O que posso dizer sobre essa pessoa que conheço há tão pouco tempo e já considero pacas? Mas o que eu quero dizer de verdade é que eu conheço a Carol pouco. Encontrei com ela, eu acho que uma vez. Mas é uma pessoa muito sorridente, muito receptiva. Assim, deu para perceber logo de cara. Uma pessoa que é fácil de conversa, fácil de... lidar e trocar ideia. Eu acho isso uma característica muito importante, uma vez que eu sou um pouco, não sou assim, gostaria de ser mais. Eu acho que ela é mais aberta, assim. Pô, eu acho que é forte pra caramba, porque pra ter filho hoje você precisa ter uma coragem imensa e é uma responsa grande pra caramba. Então eu imagino que ela seja uma pessoa muito forte. E, meu, é uma fofa. Não tenho o que falar, linda. Linda também e dança, como chama aquele negócio? Polidense, gente. Gente, que eu sempre quis aprender. Bônico. Eu nunca vou conseguir me pendurar num negócio daquele. Consegue. E ela dança e eu acho linda, acho divone. Da Paty, eu sou suspeita, porque eu sou fã dela. Quando eu escrevi essa pauta, eu... A primeira coisa que eu falei para as meninas é que eu queria chamar a Tati, porque eu acho que eu me identifico muito com a Tati na minha história de vida e no meu comportamento. Lógico, ela é muito mais fofa do que eu, muito mais sábia do que eu. Imagina, chorando eu tô. Chorando também. Mas assim, eu me identifico muito com ela. Eu imagino que eu e ela fomos crianças parecidas e jovens parecidas. E, pô, assim, até hoje eu considero que a gente é meio parecida. Eu não sei se é um pouco de ousadia minha falar isso, mas eu admiro muito a Tati, assim. É aquele tipo de pessoa que eu olho e se eu pudesse ser um pouco que nem ela, assim... Vamos dizer que eu sinto inveja. É uma inveja boa, sabe? Quando você olha e fala, poxa, eu queria ser assim, queria ter esse comportamento, uma pessoa pra cima, uma pessoa muito esforçada e que sabe se reconhecer. Além de, meu, ser uma pessoa inteligentíssima, uma característica que eu admiro demais. E além dela ser Potterhead que nem eu, tamo junto, Tati. High five. Você vai me fazer chorar. Mais um cast chorando. Ô, oh, Jesus. Ai, eu me sinto muito calma, grata que esse é o primeiro TPM cast você chorando, então ainda tem cota. Cotas de, né, lágrimas, né? Quantos vasilhames de lágrimas nessa edição? Pô, é uma honra ouvir isso de você, Lua. Você é linda, você é uma pessoa muito altruísta. Eu acho isso bonito pra caramba, porque hoje em dia as pessoas não têm empatia mais umas pelas outras, não se importam com as outras, olham só pro próprio umbigo, e você consegue enxergar a alegria da pessoa e compartilhar com ela, o sofrimento da pessoa e compartilhar com ela. Você é uma amiga legal e presente na vida de todos que você pode. Você doa o seu tempo, você doa a sua atenção. E hoje em dia, né, tempo é uma coisa cara, né? E eu vejo você fazer isso de uma forma tão solícita. Você não espera nada em troca. Você fala, você faz, você pensa e é assim, sabe? Você não vai lá com a mão assim atrás, em forma de conchinha, esperando pedir o retorno. Você é assim, e eu agradeço a Deus por existir pessoas como você ainda nesse mundo. São pessoas como você que fazem com que a gente possa ter um pouquinho mais de esperança nesse mundo tão apodrecido, né? Ai, meu Deus. Não, e vocês três? Eu vejo isso na Kel também. Ela é forte também. E como toda mulher, né, tem aquele lado frágil, mas o mesmo lado frágil da Kel é forte pra caramba. A Kel tem um machado na mão. Exato. É o anã, né? Ela é. Essa nasceu pra ser anã, não tem como ser outra coisa. Mano. E a Série é uma pessoa tão dedicada, eu nunca vi ninguém tão dedicado, esforçado, de passar horas em Twitter, dia do podcast. É que me paga o melhor. Ai, a Carol eu não conheço pessoalmente, mas só pelo que você falou, Carol, da sua história de vida aqui e do jeito doce como você fala do serzinho que tá dentro de você, eu fico feliz porque ele e ela vai ter um uma ótima mãe, uma professora, uma amiga. E é muito importante que a gente seja amigo e amiga dos pais da gente, porque é a referência de ser humano que a gente tem. Então, se você tem um bom pai ou uma boa mãe, você dificilmente vai ser um ser humano ruim. E eu fico muito feliz pelo seu filhinho, pela sua filhinha. E, né, que eu não sei o sexo, né? Por ele nascer de uma mãe assim, de uma mãe assim tão doce, tão forte, que passou por tudo que passou, bom e ruim, e se tornou um ser humano bom. Quando, né, a gente tem opções na vida, tudo é feito de escolhas. E a gente às vezes esquece. A gente pode fazer as escolhas boas, mesmo que as más se sobressaiam muito. E eu vejo isso aqui em todas vocês. E eu me orgulho de conhecer vocês, de poder chamar vocês de amigas. Gente, o TPM nunca foi tão TPM desse jeito. E é isso, eu agradeço de coração por todas as palavras que vocês disseram. E eu espero de coração que o pessoal que tá ouvindo esse cast, que se você se identificou com algumas de nossas histórias, se você tem sua própria história, sabe? Olha pro teu passado e usa ele como o seu escudo e a sua espada, entendeu? Pra você se defender, mas pra você atacar também. Pra você lutar, não cair diante da opinião tosca dos outros, limitada dos outros. Você vai sofrer, como todo mundo sofre, mas disso tudo vai surgir uma pessoa muito boa, então não se deixa bater. Toda borboleta tem o seu casulo, né? Na Exato. Cara de vocês. Se espelhem no Tranduil e na Beyoncé, que são Divo e Diva. Isso! E Pitch Slap na cara da sociedade. Mas não vou ficar montando aí os servos, não. Isso daí é só em filme. É, isso é cara, só em filme. Vai tomar um coisa. Acabava tudo agora, a Tati já falou tudo. Eu vou entrar embaixo da cama porque eu já tô emocionada, tô chorando. Quero me encolher ali e chorar. Só queria agradecer, né, pra não ficar estranho, todo mundo falando, eu fiquei quietinha. Eu não conheço muito todas as pessoas, né, mas Tati, você me fez chorar muito mesmo, né, assim, todo mundo falou assim, escolher ser mãe, e me remeteu, que eu descobri que eu tava grávida muito próximo do meu aniversário, mas não foi um plano, né? Ah, eu vou ficar grávida. Acabou acontecendo. E assim, eu tava numa semana horrível, triste, muito triste. E a Kelly veio e me convidou. E, meu, vou chorar aqui, né? Olha só que legal. Eu fiquei Pode muito... Pode chorar que a gente não vai cortar, não. Vai deixar o choro tudo. Tem que deixar. Fiquei muito, muito, muito feliz com o convite que ela fez, porque, assim, eu nunca tinha gravado nada assim, e aquilo mexeu com a minha autoestima, né? Assim, eu tinha falado que fica tudo muito à flor da pele e tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes uma coisa pode virar depressão e aí fica pior ainda. Mas a Kennedy me fez chorar mais ainda, né? E eu gosto de todos vocês que eu conheci agora. Conheço mais a Kennedy, né? Porque eu entrei mais vezes com ela, não trocamos muitas ideias. Admiro muito ela, porque muito, eu acho muito inteligente, muito legal, fala muito bem, muito divertida. E a Luanda, eu sou apaixonada por ela. Ela é muito bonita. No dia que eu vi ela lá em São Paulo, a gente foi na despedida, eu acho que do Ariera. Aí eu comentei com os meninos, assim, nossa, a menina é muito gostosa, né? Que isso, tô sendo cantada. Aí os meninos, e Carol? Não, é que eu faço as brincadeiras mesmo. E muito inteligente, escreve muito bem, né? Eu gosto muito das coisas que você escreve. Eu sou tipo aquela fã que fica curtindo tudo no Facebook. Que não tem mais o que fazer da vida. Ai, ela tá curtindo. E eu fiquei feliz mesmo com o convite, né? Assim, tô passando por momentos meio estranhos agora, e foi legal, assim, parece que foi Deus, assim, que, ah, não, vamos colocar uma alegria na vida da Carol. Muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado, colaborado, pelo menos. Mas é claro. A gente espera que você fique bem melhor e que eleve um pouquinho essa autoestima, porque você é muito mais bonita do que você pensa, você tem muito mais do que você pensa. Exatamente. É, apoiado. E eu queria fazer um adendo. Pra quem fala que mulher nunca se une, tá aí a prova viva. 5 mulheres aqui se unindo, batendo um papinho legal, chorando juntas e se apoiando sempre. É isso aí, chupa a sociedade. Beijo, recalque. Mais um para a cara da sociedade. A gente encerra o TPM Cast com chupa na cara da sociedade. Hoje nós recolhemos as armas e expomos os corações. Isso aí, galera. E até o mês que vem. Como toda menstruação, o TPM Cast vai voltar, atrasado ou não. E a gente se vê no próximo episódio. Não voltar porque você se fudeu. Ou não. Ou não. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom.